Fecheiro 6, página 43. Todo enfurruscado, Richard voltou para a Cooper's Arms logo que o xerife e os seus agentes declararam Bell Lane fora de perigo. Os seus dois baldes tinham desaparecido, só Deus sabia para onde, e levados por quem. O pai e o primo de James, farmacêutico, estavam os dois sentados à mesa, mostrando sinais de grande desgaste. Eram de uma geração mais velha, tinham tentado manter-se à altura, mas depois, gratos, entregaram os baldes a homens mais jovens que chegavam dos bairros vizinhos para também ajudarem. Amanhã vai haver uma enorme procura de baldes, Richard, disse Dick, estendendo ao filho uma caneca de cerveja. Tenciono estar no latoeiro logo que amanheça para comprar mais uma dúzia. Mas que mundo este! Dick, disse o primo James, farmacêutico, com uma expressão de exaltação no rosto. Pela segunda vez num só dia, Deus poupou-me a mim e aos meus. Sinto como São Paulo na estrada de Damasco. Não percebo a comparação, disse Richard, bebendo avidamente. Nunca perseguiste os crentes, primo James. Não, Richard, mas tive uma revelação. Vou dar um chelim a todos os presos da Bristol Newgate e da Casa de Correção, para dar graças a Deus. Resmungou Dick. Faz como quiseres, Jim, mas podes ter a certeza de que vão gastar o dinheiro em bebida na taberna da prisão. A voz deles chegara ao andar de cima. Mag e Peg desciam as escadas, bem agasalhadas. Peg com William Henry ao colo e os olhos a brilhar. Ah, já tudo terminou e estão todos bem. Richard pousou a caneca e pegou na criança que se agarrou a ele. Pai, foi William Henry que me acordou, disse fogo, como se soubesse o que isso significava. O primo de James, farmacêutico, olhou pensativo para William Henry. Está embruxado. As fadas vieram reclamá-lo. Peg desgemeu. Primo James, não diga uma coisa dessas. Se pertence às fadas, elas um dia vêm buscá-lo. Retirando a imbecilidade da superstição rústica, refletiu o primo James, farmacêutico, erguendo-se lentamente e a custo. Significa que a mãe do William Henry reconhece que o filho é estranho. Na verdade, nunca deveria ter sobrevivido à inoculação. O incendiário não se deteve com a destruição da Lewsley and Company. Durante a segunda-feira, após o incêndio, outros archotes, semelhantes aos que tinham feito arder a firma americana, foram encontrados numa dezena de outros armazéns e fábricas ligados à América. Na terça-feira, ardeu a refinaria de açúcar de Alderman Barnes. O dono tinha fortes laços americanos. Mas, nessa ocasião, toda a cidade de Bristol se agitava na expectativa de mais incêndios, de modo que a deflagração foi abafada antes de ter havido muitos danos. 3 dias depois, a fábrica de açúcar de Alderman Barnes foi de novo incendiada e salva mais uma vez. Politicamente, ambos os lados se esforçavam por conseguir tirar dividendos deste problema. Os Tories acusavam os Whigs e os Whigs acusavam os Tories. Edmund Burke oferecia 50 libras por informações. Os Merchant Venturers contribuiriam com 500 e o rei com mais 1.000. Como 1.150 libras representavam para a maioria mais do que conseguiriam ganhar em toda a vida, os cidadãos de Bristol transformaram-se em detetives e em breve arranjavam um provável suspeito, embora, como é evidente, ninguém tenha recebido a recompensa. Um escocês, conhecido por Jack Pintor, tinha-se instalado em várias casas da Pithay, uma rua em ruínas que atravessava o Frome ao longo das docas de St. James. Depois da segunda tentativa para fazer arder a fábrica de açúcar de Alderman Barnes, desapareceu subitamente. Embora não existissem verdadeiras provas que o ligassem fisicamente ao fogo, toda a cidade de Bristol estava convencida de que era ele o incendiário. Ergueu-se um clamor por todo o país, alimentado pelas gazetas de Londres e da província. Desde o Tyne ao canal, ninguém queria um piromaníaco à solta. O fugitivo foi detido no ato de assaltar a casa de um ricaço em Liverpool. E depois de os Merchant Venturers e da corporação terem pago as despesas no valor de 128 libras, foi extraditado para Bristol para ser interrogado. Aí ergueu-se um inesperado obstáculo. Ninguém compreendia uma palavra do que dizia o escocês, exceto o seu nome, James Eyton. Assim, foi embarcado para Londres, na esperança de que numa metrópole tão vasta houvesse alguém que compreendesse o dialeto escocês. E assim foi. James Eyton, também conhecido por Jack Pintor, confessou ter sido o autor de todos os incêndios de Bristol e de um em Portsmouth, que destruíra, de alto a baixo, a fábrica de cabos da Marinha Real. Este último crime foi extremamente atroz. Os navios não poderiam funcionar sem enormes extensões de cabos. O que não consigo perceber, disse Dick Morgan a Jem Thistlethwaite, é como pôde o Jack Pintor estar ao mesmo tempo em Bristol e em Portsmouth. A fábrica de cabos foi incendiada em dezembro, quando de certeza estava a viver em Pithay, e toda a gente o viu. O Sr. Thistlethwaite encolheu os ombros. É um bode expiatório, Dick, nem mais. É necessário que a Inglaterra se acalme. E que melhor meio de o garantir do que arranjar um culpado? Um escocês é o ideal. Não sei o que se passou no incêndio de Portsmouth, mas aposto a minha vida que os de Bristol foram ateados pelos Tories. Então, pensas que vai haver mais incêndios? Não. O estratagema resultou. O dinheiro americano foi-se. Bristol está limpa dele. Os Tories podem reclinar-se confortavelmente à sombra dos seus louros e deixar que o pobre Jack Pintor fique com todas as culpas. E ficou mesmo. James Eyton, também conhecido como Jack Pintor, foi julgado no Tribunal do Hampshire pelo incêndio na fábrica de cabos da Marinha Real e condenado. Depois disso, foi levado para Portsmouth, onde se construiu uma forca especial para a ocasião, já que se esperavam muitos assistentes. Ficava a uma altura de mais de 20 metros, o que queria dizer que quando Jack Pintor fosse empurrado do banco para a eternidade na ponta da corda, esta cortar-lhe-ia o pescoço melhor do que qualquer machado. A cabeça foi exibida nas muralhas de Portsmouth para que todos a vissem e a Inglaterra pudesse descansar. Jack Pintor garantira aos seus interrogadores que apenas ele era responsável por todos os incêndios. Não que eu fique satisfeito com tal afirmação, disse o primo James farmacêutico. Porém, a Páscoa já passou e não houve mais incêndios. Assim, quem sabe, como perguntam os Quakers, só sei que Deus me poupou. Dois dias mais tarde, o Sr. Thomas Habitus, o armeiro, entrou na Cooper's Arms. Senhor, exclamou Richard, saudando com um sorriso e um caloroso aperto de mão. Mas sente-se, sente-se, um copo de leite de Bristol? Obrigado, Richard. A taberna estava vazia, tirando a presença do Sr. Thistlethwaite, e a prosperidade declinava rapidamente. Assim, este inesperado visitante tornou-se o centro das atenções, facto que pareceu agradar-lhe. Um judeu português, emigrado 30 anos antes, o Sr. Thomas Habitus era baixo, magro, de pele cor de azeitona e olhos escuros, de rosto comprido, nariz grande e boca carnuda. À volta dele pairava uma leve aura de distância, qualidade que era comum aos Quakers. Talvez a consciência de ser demasiado diferente para caber no molde vulgar das gentes de Bristol. A cidade fora boa para ele, como de facto para todos os judeus, que, ao contrário dos papistas, tinham permissão para adorar a Deus à sua maneira, bem como o seu cemitério em Jacob Street e duas sinagogas do outro lado do Avon, na paróquia de Temple. O judaísmo não era impedimento para o êxito social e económico, como acontecia com o catolicismo romano, principalmente devido ao facto de não haver pretendentes judeus ou quakers ao trono de Sua Majestade Britânica, porém germânica. Bonnie Prince Charlie e 1745 estavam ainda frescos na memória de todos e a Irlanda não ficava muito distante. Notas. O rei Jorge III pertencia à dinastia de Hanover. Sucedeu ao avô por morte do pai, o príncipe Frederick. A mãe era a princesa Augusta de Saxe-Gotha. Charles Edward Stuart, 1720-1788, também conhecido pelo jovem pretendente, era filho de James Edward Stuart e neto do rei Jaime II. Julgando-se com direitos à coroa britânica, conduziu a revolta jacobita, 1745-1746, mas foi derrotado. Fim de notas. Que o traz tão longe, senhor? Perguntou Dick Morgan, presenteando o recém-chegado com um enorme copo, feito pela firma judaica de Jacobs, de sherry, cor de âmbar e muito doce. Habitat observou a sala vazia com os olhos negros semicerrados, fixando-os não em Richard, mas em Dick. O negócio vai mal, afirmou numa voz surpreendentemente profunda, apenas com um leve sotaque. É verdade, senhor, concordou Richard, sentando-se em frente do visitante. Lamento muito sabê-lo. O senhor Habitat fez uma pausa. Talvez possa ajudar? Poisou as mãos longas e sensíveis sobre a mesa e juntou-as. Já sei que o podemos agradecer a esta terra, com as colónias americanas. Porém, trouxe a outras pessoas um aumento nos negócios e para mim foi grande. Richard, preciso de ti. Queres voltar a trabalhar comigo? Enquanto Richard abria ainda a boca para responder, já Dick interferia. E em que condições, Sr. Habitat? Perguntou com alguma truculência. Conhecia o filho, demasiado delicado para insistir em falar nas condições antes de aceitar. Os olhos enigmáticos não se alteraram no rosto delicado. Com boas condições, Mestre Morgan, respondeu. 4 chelins, 1 mosquete. Está feito, disse Dick imediatamente. Apenas o Sr. Thistlethwaite olhava para Richard com alguma pena. Nunca teria a possibilidade de resolver o seu próprio destino? Os olhos, azul acinzentados, no formoso rosto de Richard, não traíam nem raiva, nem desagrado. Meu Deus, que paciência! Paciência com o pai, com a mulher, com a mãe, com os clientes, com o primo de James Farmacêutico. A lista era, de facto, interminável. Parecia que a única pessoa por quem Richard combateria seria William Henry, mas sempre com calma, mais firme que colérico. Que tens dentro de ti, Richard Morgan? Será que te conheces? Se Dick fosse meu pai, dava-lhe uns bons murros e deixava-o estendido no chão. Enquanto tu lhe suportas os caprichos, os arrancos, as críticas e até o levemente velado desprezo que sente por ti. Mas qual é a tua filosofia? Onde encontras essa força? Força tens, bem sei, mas está aliada à resignação? Não, não é bem isso. És um mistério para mim. Porém, aprecio-te mais do que a qualquer outro homem que conheço. E temo por ti. Porquê? Porque tenho o pressentimento que tanta paciência e indulgência acabarão por tentar Deus a pôr-te à prova. Ignorando os cuidados do Sr. Thistlethwaite a seu respeito, Richard voltou para a oficina de Habitat, onde se instalou a fabricar espingardas Brown Bess para os soldados que combatiam na Guerra Americana. Um armeiro fabricava a arma, mas não os seus componentes. Estes eram de várias proveniências. O cano de aço, forjado por meio de um martelo, até se transformar num tubo vinha de Birmingham. Tal como as partes metálicas do mecanismo de disparo, a coronha de Nogueira era proveniente de uma dezena de localidades por toda a Inglaterra e as peças de latão ou cobre dos arredores de Bristol. Vais gostar de saber, disse Habitas, no primeiro dia em que Richard foi trabalhar, que nos encomendaram o fabrico de mosquete Shortland, um pouco mais leve e fácil de manobrar. Com 42 polegadas, era 4 polegadas mais curto que o velho Longland, utilizado na Guerra dos Sete Anos, e um notável melhoramento para a infantaria. Apesar do seu tiro ser igualmente certeiro, era meia libra mais leve e de mais fácil manejo. Quando Richard se sentou junto à bancada, no seu banco alto, tudo o que necessitava estava distribuído à sua volta. As coronhas envernizadas, com os seus apoios para o cano, em forma de meia-lua, eram transformados numa só peça e ficavam numa grade à sua esquerda. À direita ficavam os canos com espigão, cada um deles com juntas furadas no lado baixo. Em recipientes sobre a bancada estavam as várias partes da espingarda de pederneira propriamente dita, molas, cães, fuzis, gatilhos, caçoletas, tampas de caçoleta, parafusos, pederneira e braçadeiras de metal, tubos, roscas e apoios que ligavam a arma. Por entre estes recipientes, espalhava as ferramentas, propriedade sua, que todos os dias transportava para trás e para diante, retirando-as de uma enorme caixa de mogno, com o seu nome inscrito numa placa de metal. Havia dezenas de limas e chaves de parafuso, pinças, tesouras de cortar chapa, tenazes, pequenos martelos, um berbequim com as respectivas peças e uma coleção de ferramentas para trabalhar a madeira. Tendo sido devidamente ensinado, fazia as suas próprias lixas de esmeril com lona, salpicada de partículas negras abrasivas, sobre uma base muito forte de cola de peixe, e usava a mesma técnica para fabricar esmeriladores de vários feitios, pontiagudos, arredondados, embotados e curtos. Cerca de 50% da arte de um armeiro estava no limar das peças. E Richard era tão perfeito que William, o seu irmão serrador, não deixava que outra pessoa afiasse os dentes das suas serras quando chegava a altura de o fazer. Richard só se apercebeu do muito que sentira a falta da prática da sua arte quando pegou no primeiro cano para lhe retirar a ferrugem e depois o escureceu com manteiga de antimónio. 6 anos! Tanto tempo! Porém, tinha as mãos firmes e o espírito entusiasmado com a perspectiva de montar as peças de um quebra-cabeças destinado a matar homens. Porém, os processos de raciocínio de um armeiro nunca avançavam até chegar a esta conclusão. Um armeiro amava simplesmente o que fazia e nunca pensava no resultado destruidor da sua tarefa. A maior parte do trabalho dizia respeito à própria espingarda de pederneira. A coronha tinha de ser delicadamente entalhada para se adaptar a seguir. Todas as molas e componentes móveis tinham de ser limados e ajustados, limados e ajustados, limados e ajustados, até finalmente se conseguir obter a harmonia mecânica e chegar à altura de introduzir a pederneira. As pessoas de Norfolk e Suffolk, que britavam a pederneira, eram também artesãos, aparando-a até o bloco estar por fim facetado, segundo precisas especificações. A tarefa de Richard era alinhar o ângulo em que a pederneira batia na caçoleta, peça de aço com aspecto de folha, de uma polegada de largura e em forma de L, cuja base cobria o recipiente da pólvora. Quando o cão avançava e a pederneira batia, forçava a caçoleta a subir e a soltar o recipiente da pólvora, produzindo no mesmo momento uma chuva de fagulhas. quando a pederneira estava devidamente posicionada nas mandíbulas do cão, esta chuva de fagulhas, que era suficientemente grande para acender a pólvora na caçoleta, faiscava através de um pequeno ouvido na culatra e aqui incendiava a pólvora por trás do projétil. No caso da Brown Bess, este era uma bola de chumbo de 0,753 polegadas de diâmetro. Richard nada ignorava acerca da Brown Bess. Sabia que era inútil para um alcance superior a 90 metros e ótima quando utilizada para um alcance inferior a 35 metros. Isto queria dizer que os lados opostos tinham de estar muito próximos quando a Brown Bess fosse disparada e que um bom soldado dispararia no máximo 2 tiros antes de avançar com as baionetas ou retirar. Sabia que só muito raramente um homem conseguiria disparar a Brown Bess mais do que 10 vezes. Sabia que a sua carga de pólvora se limitava a 70 grãos, menos de 1/4 onça. E compreendia todos os aspectos do fabrico da pólvora, pois, como parte da sua aprendizagem, passara algum tempo na fábrica em Tower Herads, no Avon, em Temple Meads. Sabia que poucas possibilidades haveria de que uma em cada 4 Brown Bessies que montava disparasse alguma vez em combate. Sabia que o seu calibre era semelhante. A bola, 2 vezes mais pequena do que o macio interior do cano. Ao francês, português e espanhol, para que fosse possível que os carregadores destes países fossem disparados por ela. E sabia que, se uma das bolas atingisse realmente um alvo humano, poucas seriam as possibilidades deste sobreviver. Se um homem fosse atingido no peito ou no ventre, os seus interiores ficariam despedaçados. Se o fosse nos membros, os braços fragmentar-se-iam, tornando-se a amputação o único remédio. Levou 2 horas a trabalhar a sua primeira Brown Bess. Mas depois voltou a encontrar o antigo ritmo e no fim do dia estava a fazer 1 mosquete por hora. Para ele, a 4 chelins a arma, o dinheiro era fabuloso. Mas ainda o era mais para o Sr. Habitas. Depois de deduzidos os custos das peças e do trabalho de Richard, o Sr. Habitas fazia um lucro de 10 chelins por arma. Havia armeiros mais baratos, mas um produto de Habitas disparava mesmo. Nas mãos de um bem treinado fuzileiro, não havia fogo retardado nem fagulhas na caçoleta. O Sr. Habitas tratava de se encontrar sempre presente para ver os seus armeiros testarem os disparos das armas que fabricavam. Agora não meto aprendizes, disse a Richard ao caminharem pelo campo de tiro, enquanto ainda havia luz do dia. Apenas armeiros qualificados e de preferência aqueles que ensinei. Parecia de súbito muito sério. Há de terminar, meu caro Richard, não penses contrário. Dou mais 3 ou 4 anos a esta guerra e não vejo que os franceses saiam dela em condições de voltarem a combater connosco. Sim, agora temos muito trabalho, mas há de terminar. E terei de te despedir uma segunda vez. É essa a razão pela qual te pago 4 chelins por arma. Nunca vi trabalho tão bom como o teu e tão rápido. Richard não replicou. E de tal forma era este o seu hábito que Thomas Habitas já não esperava resposta. Richard era um ouvinte. Recebia o que lhe diziam com luminosa inteligência. Porém, não fazia qualquer comentário, nem falava só por falar. As informações entravam e eram armazenadas nos porões, a bordo do seu espírito, para lá ficarem até haver necessidade de as descarregar. Talvez, pensava Habitas, para além do bom trabalho que realiza, seja esta a razão de eu gostar tanto dele. É um homem verdadeiramente pacífico, que apenas se preocupa com o que lhe diz respeito. As 10 Brown Bessies que Richard montara estavam num suporte trazido para ali por um rapazito de 10 anos que Habitas empregara para fazer trabalhos menores. Richard pegou na primeira, retirou a vareta dos canos por baixo da parte da coronha que suportava o cano e retirou um carregador da caixa. A bola e a pólvora encontravam-se num pequeno saco de papel. Richard encheu a boca de cuspo, ferrou os dentes na base do papel para o romper e umedecer, meteu a pólvora no cano, enrolou o papel, apertou-o por trás da pólvora e enfiou a bola. Um hábil empurrão com a vareta e tudo aquilo entrou pela culatra até ao fundo do cano. Quando pôs o mosquete ao ombro, bateu ao de leve com a caçoleta para limpar a pólvora do ouvido e puxou o gatilho. O cão, com o bocado de pederneira nas mandíbulas, desceu e bateu na caçoleta. Fagulhas, a explosão e uma enorme nuvem de fumo pareceram aparecer ao mesmo tempo. A 30 e tal metros de distância, desintegrou-se uma garrafa numa prateleira da carreira de tiro. Não perdeste o jeito, murmurou o Sr. Habitas, enquanto o rapaz, descalço, varreu os vidros e pôs em posição outra garrafa de vidro escuro, fabricada em Bristol. Pode dizê-lo só depois de ter disparado as 10, respondeu Richard, a sorrir. 9. Comportaram-se perfeitamente. A 10ª precisou de um pouco mais de aperto na mola da caçoleta, o que não era trabalho de grande monta, pois ficava fora do mecanismo de disparo.